boa tarde, boa noite, nossos ouvintes, aqui, 3 em ponto, neste domingo que parece que está quente, aqui estou eu de volta, Adriana Pequeno, com o Carlos Bonaparte também, não é Carlos? Olá! Por acaso acho que não estou assim, eu acho que entanto hoje fui de férias, não tenho certeza. Deixa-me ligar primeiro aqui para o meu telemóvel para tentar perceber se estou de férias ou não. Então, enquanto podes saudar os nossos ouvintes, sei como é que eles podem participar, deixa-me cá ver se. Já voltei já, peço desculpa. Afinal, já não estou de férias. Está no meio de trânsito. Pronto, está bem, está bem. Então, pronto, bem-vindos a mais uma edição do 3 em Ponto. Pronto. 3 em Pronto. Ah, não, 3 em Ponto, pronto. Vai começar a ser assim: 3 em Pronto, assim é 2 em 1. Quer dizer, 3 em Pronto é 2 em 1. Está bem. Ai ai, mas é, mais uma semaninha. Mais uma semana, aqui estamos nós, de volta. E hoje com o tema muito giro, vamos falar de. Hoje vamos falar de grupos. É verdade, musicalmente vai ser esse o tema. Vai. A partir de agora, os nossos programas vão ter menos música. Nós andamos a passar muito tempo e a seguir há programas, portanto, vamos ter que. Reduzir um bocadinho, mas pronto, de todas formas, vamos trazer aqui 6 músicas de alguns projetos musicais. E que a Adriana vai começar a falar quais é que são os 2 primeiros, não é? Diz lá. Porque é que tem que Aliás, ser eu? eu digo os nomes, te diz as informações. Então vamos ouvir Evanescence com Call Me When You're Sober. Se é assim que se diz. E a outra é dos suecos Roxette. A música chama-se I Love the Sound of Crashing Guitars. Vamos lá Isso. sobre essas informações que tenhas para nos dar. Duas agora ou depois da música? Não, dá agora, pode ser agora. Então, da primeira é uma banda de 95 que foi formada pela Emily e por o Ben Moody, que por acaso agora já não está na banda. Neste momento são só 5 elementos. Esta música que vamos ouvir é do álbum The Open Door de 2006. É tudo que eu tenho. Só uma curiosidadezinha: é que a Millie e o Ben Moody conheceram-se num acampamento em que ele a ouviu a tocar piano e ele gostou da performance dela, então convidou-a a juntar-se a ele. Pronto. E foram felizes para sempre. Ah, não, isso é outra história. E do Roxette? Dos Roxette. Bem, como disseste, e bem, é uma banda sueca. Esta música é de 94, do álbum Crash from Bang. Mas a banda juntou-se em 86, o Per Gessle e Mari Fredriksen. Frederiksen. É uma banda que quase que nos dizer que é um duo, não é? Sim. Já venderam no mundo mais de 50 milhões de álbuns. E eu não comprei nenhum deles. Eles, houve um tempo que tiveram afastados devido a um tumor que a cantora descobriu por mero acaso. Porque ela desmaiou na casa de banho, bateu com a cabeça, fez uma contusão, e aí descobriram que ela tinha um tumor na parte de trás da cabeça. Tiveram que esperar que a contusão passasse, e depois foi operada, fez quimio e rádio, e ela ficou com danos permanentes, como por exemplo, ela perdeu a capacidade de ler e de contar. Perdeu a visão do olho direito e alguns movimentos também do corpo. Entretanto, ela teve o apoio do seu marido durante a doença e ela descobriu o gosto de desenhar e começou maneira dela de recuperar alguma coisa foi fazer desenhos. Ela agora tem vários desenhos, vários quadros, que é desenhista, e conseguiu depois recuperar, fez alguns. 6 meses após de ter descoberto o tumor, ela gravou um CD solo, com a ajuda do marido, e depois, mais tarde, voltou às turnés com os Roxette. Claro, tinha muita ajuda do seu parceiro musical, devido a ela não ter perdido essa capacidade de contar e de ler, o que era muito difícil para ela por causa da música, e então ele ajudou muito nas turnés. Mas agora ela parece-me a mim que recuperou alguma. Bem, até. Penso que deve ter recuperado alguma coisa, porque a última vez que eu a vi a atuar, que foi no ano passado, ou este ano, salvo erro, a solo, ela parecia-me bem melhor do que uma vez que eu a vi atuar em duo. Provavelmente deve ter sido um ano ou dois depois de ter a doença, que ela aí via-se que lhe faltava muito a letra. Ela esquecia-se muito da letra, e o companheiro tinha que ir retomar a letra para ela tentar lembrar-se. E cantar junto com ela em coro, porque sozinha ela esquecia-se. E eu agora vejo que ela, por acaso, está muito melhor nesse aspecto. Bem, é tudo. É tudo, está bem. Então É vamos quase ouvir. uma vida inteira que estou aqui a cantar. Pronto. Com a minha banda favorita, pronto, isto não interessa para nada. É bom, são informações, são informações. Eu há bocado ia dizer uma piada sobre o Rockset, mas agora esqueci-me. Pronto. Ah, mas não, não diga, não, eu não diga piada. Não era sobre os Rockset, era sobre os Swags em geral. Por isso não vou dizer. Vamos ficar com a música. Ou neste caso com as duas músicas. Pronto. E depois voltamos daqui um bocadinho. Atenção, porque há informações importantes a ter em conta já para as próximas, para os próximos dias. Já que falamos de algumas delas, há outros motivos que eu também tenho interesse que vamos falar hoje aqui no nosso programa 3 em ponto. Para já, a música dos Evanescence chama-se. Como é que se chama? De lá? Call Me Call When. me when you're sober. Isso. Ok. Então vamos à música. Já voltamos então. Até já. Até já. E pronto, ouvintes, já cá estamos na hora outra vez. Depois desta sequência musical. Ainda cá estou também com a Adriana. Sim, ainda cá estou. Ainda não fui. Não fugi. Pronto, estamos cá todos. Adriana, eu, ouvintes, ou 30, ou 40, também dá. Já é toda a parte. Pronto, antes de passar às próximas músicas, algumas informações que eu quero deixar aos nossos ouvintes que estão sintonizados no canal da Antena Web. Quero deixar as seguintes informações. Primeiro, porque vamos por partes, primeiro, a partir já de amanhã, vamos ter de regresso o Agora Now. Já agora, eu não fiz aqui referência. Na semana passada, portanto, contava que houvesse a rubrica o espaço semana, mas a verdade é que por motivos de saúde, dos quais ainda me estou a recuperar, eu já estou a 100%, mas dos quais estive ainda a recuperar-me durante bastantes dias, não foi de facto possível a resolução, aliás, a escrita desse resumo do espaço de semana. E por isso mesmo, dizer aos ouvintes que, com efeito, o que acontece é isto: segunda-feira, ou seja, amanhã, regressa à Antena Best o programa Agora Now, e por isso é que os programas Top Antena Web e Top 10 da Antena Web não são mais veiculados. Os tops vão continuar a ser escritos, mas os programas em si, não. E, portanto, os ouvintes vão ter, portanto, a partir de segunda-feira, novamente este espaço, o Agora Now, das 4 às 5, na Antena Best. Há algumas coisas que já se deviam ter estreado, aliás, que deviam estrear já nesta semana que agora se inicia, mas, com efeito, assim não vai acontecer. O que vai acontecer, sim, é a colocação de sugestões na parte superior da nossa página. Elas não vão estar a 100% já no dia 19, como era suposto, pelos motivos de saúde que já aqui fiz referência, mas vão haver atualizações e elas vão ser então repostas à medida que nos for possível esta semana, e também vai com certeza ter que haver algum ajuste em termos visuais. De forma que, pronto, foi este contratempo de facto que tive e que me impediu de adiantar as coisas nesse aspecto. Quanto à agenda a poder subscrever a agenda, aí só vai estar disponível a partir do dia 26 e não do dia 19, pelos mesmos motivos. Mas pronto, quanto ao espaço de semana, regressa também no dia 26 de agosto e não no dia 19. Portanto, são estas informações que realmente tinha que deixar aqui. Porque, enfim, é importante realmente estas contagens. Portanto, tiveram este contratempo e, portanto, aliás, estas contagens e não só, toda a programação, para quem foi acompanhando, toda a programação teve vários contratempos. Eu, de facto, não pude estar por questões de saúde presente da minha maneira, mas farei tudo então para estar presente de agora em diante, já que aparentemente já está tudo a 100%. E pronto, são estas as informações que tinha para vos deixar. E agora vamos deixar com mais música. Neste caso, vão ser as músicas dos míticos Bon Jovi, liderados por John Bon Jovi. When Dead or Alive, não é? Vivos ou mortos, sei lá, por aí. E Aerosmith com Dead. Looks Like a Lady. E temos aqui, como é lógico, a nossa informada do costume, a Adriana, que nos vai dar algumas informações sobre as músicas, enfim, os projetos. Conta-nos coisas. Portanto, esta música dos Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, isso, é do álbum Slippery When Wet, de 86. Esta banda foi formada, os Bon Jovi foi formada em 84, em New Jersey, pelo John Bon Jovi, o Richie Sambora, o Tico Torres e o David Bryan. Portanto, o Bon Jovi e o Richie Sambora, amigos de infância, bem, todos eles são amigos de infância. Entre estes houve Outros integrantes que depois mais tarde acabaram por sair. Neste momento o Richard Sambora afastou-se de novo dos Bon Jovi. Já se tinha afastado no passado, mas depois voltou e agora voltou a afastar-se outra vez. As más línguas dizem que foi por motivos do envolvimento dele em drogas e a mulher do Bon Jovi, como a filha também se envolveu em drogas, pediu ao Bon Jovi que afastasse o Richard Sambora do grupo, mas isso é só as más línguas, porque eles, pelos vistos, dão-se bastante bem. Pois, isso é o mundo da fama. O mundo da fama e o mundo da droga, Pois. quando a fama é muita, acaba o quadro de estar sempre associado. Tem que tomar químicos para conseguir aguentar todo aquele ritmo, não é? Depende dos casos, como é lógico, mas chega Sim. uma altura que acaba por ser quase indispensável, ou quase inevitável, melhor dizendo, tomar esses. Para tu manteres uma certa pedalada, para teres. Sei lá, ir a espetáculos, a palcos e não sei o quê, e dar aquela energia toda, quase tem que ser, não é? Mais que eu possa dizer, o nome Bon Jovi foi uma brincadeira que fizeram com o nome do cantor, do vocalista, porque o nome dele é Bon Jovi com o Get Gat, então pronto, para ser mais fácil pronunciar, ele mudou Bon Jovi, então o nome do grupo. Lá ficou Bon Jovi. Ele sempre foi no mesmo o líder do grupo. Portanto, E ainda bem, tem uma boa voz, tem. ia dizer uma coisinha, mas é melhor não. Estamos a dizer. Estamos a dizer muitas coisas que não podemos dizer. Ou melhor, dizemos que vamos dizer que não dizemos. É assim, o cantor, aquilo que eu sei é que ele, por acaso, é filho de um cabeleireiro, nada de mais. E a mãe foi uma coelhinha da Playboy, também nada de mais. Na América não é nada de mais. Pois, sim, na América foi bem normal. Não sabia que coisa. Está bem. Olha, já fica sem mais uma coisa mentira hoje. Ele, o Bon Jovi, é dono de um clube de futebol americano e de um restaurante low cost, onde ele também lava pratos. Ele gosta de lavar pratos lá. Pronto, E a família está à frente do balcão e assim. podia haver uma panca maior, também é verdade. Vá, que nem tudo é Ok. mau, não é? Nem tudo é mau. Enquanto tem vontade de os lavar e não de os sujar, já vamos bem. O engraçado é que ele diz que no restaurante, ele não gosta de estar em contato com o público. O engraçado é que ele está sempre em contato com o público no palco. Mas depois é natural que não gostem no restaurante, é natural porque Ah, as pessoas pois. não. Pronto, vão lá. Ai, esse Bon Jovi. Dê-me um É, ele autógrafo. fica na Ah, é. retaguarda, já que é um Ai, restaurante pronto. low cost e às vezes quando as pessoas não conseguem, não podem pagar, levam a refeição de graça. Pronto. Ah, é? Ai, que É, fixe. ele é bom nesse aspecto, ele ajuda bastante nesse aspecto. Ah, as pessoas que realmente. Ai, pensei que elas. Ai, desculpa, esqueci-me da carteira em casa. Não, não, não, ele Ah. ajuda bastante nesse aspecto de. E eu que já estava a pensar em ir aos Estados Unidos para comer uma refeição de graça. Afinal, não. Portanto, não. Agora, a outra música do Zé Aerosmith, o Dude Looks Like a Lady. Esta banda foi formada em Boston. Ei, Ah, ui. agora o resto, Massachusetts. Minha nossa, isto é muito difícil. Nos anos 70, Assunto em arresto 33. pelo Steven Tyler, mais o John Perry. Esta música pertence ao álbum Permanent Vacation e é de 87. Bem, estes são os maluquinhos, não é? Principalmente o Steven Tyler. É completamente maluco. Eles já andam há 50 anos na estrada, vê lá. Exato. E juntos, nem sei como é que este Joe Perry o aguenta. Bem, também deve ser outro maluco. Esta música. Há Não 50 sei, não sei o que é que quero dizer desta música. Tipo, o vídeo não é mau todo. Penso que se trata de um rapaz que, pronto, é mais parecido assim de costas com uma rapariga e acho que se enganam e acabam por assobiar. E quando se viram ficam, ok, é um rapaz. Pronto. Ou Mas seja, esta digamos. música, por exemplo, no VH1, Icon do Aerosmith, foi interpretada pela Shakira. Muito bem interpretada, por acaso. Adorei essa prestação em que no final ela e o Steven Tyler cantaram os dois juntos em harmonia e ela tocou um solo de harmónica espetacular. Algum dia hei de fazer uma lista e pôr essa música lá. Por acaso foi muito bem tocada por ela. Agora, por exemplo, uma lista de reinterpretações. Exato, covers. Interessante. É. Destes. É só isto. É só isto. Ao menos esta música, porque se fosse outro tipo de música, como o Crying ou Crazy, principalmente o Crazy, em que a filha do Steven Tyler participa no videoclipe, a fazer umas coisas interessantes. Mas pronto, pelos vistos. Ela não é tão tola como o pai, mas pronto. Mas pronto, mas sim, tem uma parte genética que. Exato. Ah, bem, pronto. Quero só dizer, antes de passarmos à nossa. À musiquinha que foi primeiro, do Bon Jovi, que deves ter neste momento uma fã irada contigo, completamente revoltada contigo. Porquê? Porque há uma ouvinte, eu sei que ela de vez em quando nos ouve, por isso é que eu digo, que é a Sara Patrícia, que é uma fã incontornável dos. Incurável, digo eu, dos Aerosmith, enquanto falas em que eles são tolos e não sei o quê. Pronto, para a semana já devemos ter mais um comentário. Ui, desculpem. Não, ela costuma ser É sarcástica. tolos no bom sentido, afinal o mundo é de tolos, certo? Então. Exatamente. Está bem, pronto. Então Não vamos quer lá. dizer que eu não gosto deles, eu até gosto de umas ou outras músicas deles, portanto, não é por aí. Acho que já não faz o tempo. Não sei porque acho que ela neste momento já deve estar acabada em e-mail, não sei porquê. Estou a brincar. Mas não sei, ela de vez em quando ouve o programa e pronto. O programa, os programas de antena web, este confesso que não me percebi se ainda ouve ou não. De todas formas, não seja por isso, eu mando-lhe o link. É uma das pessoas que está também no Facebook da antena web. Eu mando-lhe o link para ela ouvir o programa e para dar a sua opinião sobre o Zero Smith. E pronto. Não, então vamos à música. Primeiro, Bon Jovi, com esta música que tem um nome muito giro, que eu agora não me recordo exatamente qual é que é, mas é um nome giro. Want Dead Wanted, or Alive. dead or alive. E pronto. E depois então a música dos Aerosmith, que dá para o nome de Dudu, não é? Dude Looks looks like like a lady. a lady. E pronto, vamos à música então. Até já! Até já. It's all the same. Bem-vindos de volta. Voltámos outra vez depois de ouvirmos Aerosmith com Do The Look Like a Lady. Cá estamos nós, de novo. Eu já quase que me ausentar. quase precisava. Ah, eu falei no princípio, não falei? Falei. Eu ainda estou. Ainda estás a dormir. Não é dormir, mas ainda estou em fase de recuperação. Okay. Esta, eu parei na cena do Zero Smith, portanto. Ok. Ai, meias de leite, voltem, estão perdoadas. Pois é, uma música que eu gosto muito. Por acaso gosto muito da. Aliás, das próximas duas músicas. Vou deixar as informações para ti, mas deixa-me só dizer qual é como é que vem, porque agora vou dizer os nomes corretamente. Foreigner. I wouldn't know the love is. It is, aliás. E a música dos The Cranberries. A música chama-se Hold to My Family. Já agora, quanto aos The Cranberries, a voz é de inconfundível Dolores O'Riordan. Mas, pronto, quem tem mais informações sobre estes dois temas e sobre os respectivos intérpretes, não sou eu, não. Eu sou o desinformado de serviço, portanto. Bem, dos Foreigner e desta música, eu sei que os Foreigner é uma banda anglo-americana. Quer dizer, eu não sabia, até pesquisar. Que é uma banda que foi formada em 76, bem antiga. Uhum, pensava que eram mais recentes. Bem, quer dizer, uhum, também assim, recentes também não. Sim, mas assim, já é uma banda muito antiga já. É. E esta música é de 84. É a única coisa que eu sei. Para todos os casos. A informação que eu também tenho sobre eles é que é engraçado porque acho que só houve uma alteração ou até não houve nenhuma, ou seja, a informação mantém-se inalterada desde de 1976. Ah, e há outra informação, que houve um cover feito agora recentemente pela Mariah Carey, que na minha opinião não foi assim muito bem conseguido. Gosto mais do original. Pois, imagino que os Foreigners também não tenham gostado nada, mas não há nada pior do que a versão The Time of My Life dos Black Eyed Peas, daquela música esquisita, daquela música que não é esquisita, a versão que eles fizeram que é muito estranha. Como é que se chamava aquela música? Time of My Life. Sim. Pronto, essa música realmente foi. Essa música foi escortejada, apedrejada, isso foi tudo. Foi um crime completo. Foi. Desta, digamos que a Mariah Carey, comparando com essa música dos Black Eyed Peas, esteve esplêndida, estava impecável comparativamente a essa música. Se não fizermos essa comparação, pois a Mariah Carey já era em termos musicais. Teve ali uma musiquinha, pá, mais ou menos, mas fora isso, no comment. Esta música, já agora, esta música é especial por um motivo muito simples, porque é uma das músicas que mais tocou nas primeiras edições da Hora Zero. É, pronto. E é isso. Next, próxima música. A nossa última música, não é? Os Cranberries com Ode to My Family. Esta banda é da Irlanda. Eu sei que parou em 2003. Mas Deu regressou. um descanso e voltou e regressou. Esta música é do álbum No Need to Argue, de 94. E não tenho mais informação nenhuma. Pronto. Bem, sei que a cantora tem três filhos. Pronto, os Cranberries regressaram em 2010 e no tempo em que eles estiveram ausentes, a Dolores O'Riordan lançou dois discos. Ou dois ou três discos, mas acho que só foram dois. Dos quais extrai um que até foi um sucesso considerável, Beautiful Girl. Mas a Dolores O'Riordan tem uma voz muito estranha, canta muito bem, mas tem uma voz muito estranha, portanto, sem os Cranberries, ela não é mesmo. Ela ficou com uma apresentação mítica desta melodia em 2001, 2000, por aí. Foi 2000 que ela teve uma apresentação mítica desta música, em que pôs todos os fãs a cantar Odd to My Family praticamente do princípio ao fim. Foi na Irlanda e ela. Isso foi, até foi um registro, ficou registado. Eles estavam a lançar o DVD, acho que era um DVD com. Ou a gravar o clipe, não sei, um clipe qualquer, não sei. O clipe não devia ser, porque a música já foi lançada, como disseste, em 94, não devia ser. O que devia ser era talvez um DVD, ou com várias músicas, ou daquele concerto. E a Dolores O'Riordan depois disse que eles não pedem, porque, pronto, não sei se isso se estava a fazer-se ou não, mas ela disse que não pediram. Não ficou combinado antes, já não pediram aos fãs para cantar a música toda. Até mesmo para eles foi uma surpresa ver que tanta gente sabia de princípio ao fim aquela música. Pronto. Ou seja, esta música no caso concreto. E pronto, e é isso. Voltaram em 2010 com um álbum que também teve um sucesso considerável. Aliás, o álbum vendeu bastante, como seria de esperar, quando se fala em Cranberries, tem que vender porque é uma banda mítica. Mas depois não teve assim grandes temas, tirando Tomorrow, que é como se chama o sucesso deles, o maior sucesso deste álbum de 2010. Tirando isso, eles não tiveram de facto grande sucesso. Lançaram um álbum também ao vivo, entretanto, no mesmo ano de 2010. Que até saiu primeiro que o álbum de estúdio, mas é isso, não tiveram nenhum tema considerável. Exatamente, a música chama-se Tomorrow, o do 2010 chama-se Tomorrow. Pronto, é isso. Afinal, também saiu umas coisas. Afinal, estás bem informado. Isto hoje é assim. Os Roxette são uma das suas bandas favoritas e os The Cranberries são das minhas bandas preferidas. Pronto, é aquela base. Pronto, é isso. Entretanto, parece que já vamos embora. Que é uma coisa que realmente não apetecia muito, mas tem que ser, não é? Pois, entretanto, já fica aqui. Da mesma, ou aquele pedido normal de todos os programas para que os nossos ouvintes nos escrevam, nos enviem um mail, alguma mensagem, qualquer coisa, a vossa opinião, o que vocês quiserem escrever, para geral.radioantenaweb@gmail.com, se não me enganei. Acho que Exatamente. não. Não, não digas. Just bem. E também, bem, vejam o nosso grupo no Facebook, o nosso site, o nosso blog e. A nossa página no Facebook. E aqui um rap especial à Sara Patrícia. Vai lá, Sara, participe. Mande uma Pois, mensagem. manda uma mensagem, vá lá. Fala sobre a nossa prestação a falar de Aerosmith ou de outra banda qualquer. Não importa e também diz a tua opinião de músicas e que queiras que sejam cá postas. Nós estamos abertos a todas as sugestões e mais E algumas. atenção que o facto de dizermos que são todos uma coisa que tínhamos dado contra o Steven Tyler. Nada contra, nada contra. O Steven Tyler é normal, não é? Estamos abertos a qualquer tipo de sugestões de música, sejam de onde forem. Nós cá nos arranjamos depois a dizer os nomes, não é? Mas isso é secundário, desde Um que dia agrademos aos nossos ouvintes. vamos fazer uma lista de música húngara. Ui, eu já tinha pensado em fazer uma lista de música indiana, mas. Ou de Fiquei um música bocadinho romanesca. reticente, pois para ler aquilo é um bocado sério. Fazemos uma lista de música romanesca. Nem é assim muito difícil. Ou moldovanesca. Também é muito bom. Oh. Por acaso, não é? Eu ando a aprender romeno. Por isso. Mandas as músicas que eu digo os nomes. Depois com as informações é que. Pois já não é nada comigo. Eu sou desinformado de serviço, portanto, não é nada comigo. Não, mas nós cá nos arranjamos. Pronto, e não há de ser nada de mais, portanto, mandem as vossas sugestões, não sejam tímidos, vá lá. Nós sem vocês não podemos trabalhar, nós estamos aqui a trabalhar por gosto, para vocês se divertirem, para estarem animados, tirarmos dessa depressão que alguns possam estar a sentir neste momento, tristeza ou qualquer coisa assim, I'm pulling the relief. solidão. E sem vocês não podemos trabalhar, não é? Portanto, façam o seu caminho, abram o vosso coração, mandem mensagens, falem connosco. Bem, é pena não termos assim uma linha direta para vocês fazerem uma espécie de daqueles programas de discos pedidos em que telefonam para a rádio a meio do Pois, programa, mas o que isto mais dava para fazer era um programa de discos perdidos, mas discos perdidos talvez não, mas ou discos avariados, uma coisa assim, não. pois, sei lá, não sei, olha por acaso tenho aqui um disco avariado, tenho. E que possivelmente vai ser um disco perdido, porque isto nunca mais se arranja, porque quando tal passa a validade, digo eu, e os discos que estão cá no disco passam de discos avariados a discos perdidos. Mas pronto, vá, não é por aí. Está bem, então pronto, vamos ficar com estes dois temas, e voltamos a encontrar-nos no próximo domingo para mais edição de 3 em ponto, comigo e com a Adriana, como é lógico. Exato. Esperemos que bons ventos nos permitam chegar os dois até domingo. E pronto, Não haja e é isso. problemas de maior. E esta equipa se mantém até domingo. Até Certeza. domingo e depois também, não é? Mas pronto, vá. Exato, exato. Que se mantenha por Um muito domingo tempo. um domingo de cada vez. Eu estou a imaginar Exato. nós aqui a. Estou a imaginar nós daqui a 50 anos a fazermos um programa. Deve ser giro. Estamos aqui, que lindo! Daqui a 50 anos, ótimo. Fazemos um best-of dos 50 anos do 3 em ponto. Era bem fixe. Exatamente. Sermos o programa de rádio português mais antigo no ar. Sim, porque as Rapidinhas na Brasa tiveram as suas paragens. Estão no ar há 67 anos, mas tiveram as suas paragens. Portanto, nós queremos ser o 3 em ponto, quer ser o programa, sei lá, mais antigo e é mais tempo em atividade consecutiva da Radiofonia em Portugal. Pronto. Não concorda. Já temos aqui um manifestante que diz que sim, que está de acordo. Pronto, Pronto. até já temos espectadores caninos. Exatamente, exatamente. Pronto, Bem, vamos lá, também música. queremos que o 3 em Ponto seja o programa com, não digo mais ouvintes, pronto, podemos ter mais ouvintes, claro, mas com mais participações. Mas parece que os nossos têm vergonha. Parece que há aqui um ouvinte muito interessado em participar. Gosto, aliás, da sua. É um ouvinte, aliás, até com uma ótima dicção e que neste momento acaba de pedir uma música. Acaba de pedir as doces para a gente ouvir. E pronto. Os amigos não perceberam a piada, mas. E pronto, também não irão perceber, mas. Enfim. É assim que fechamos a nossa edição do programa 3 em ponto. Não é, Adriana? Sim. Pronto, está bem. Então, até para a semana. Para ouvir então, já de seguida, Até a para a música. semana. E para ouvir então, já de seguida, a música I Wouldn't Know, I Wouldn't, ai, I Wouldn't Know The Love Is dos Foreigner. Logo depois, essa música fantástica dos The Cranberries, Odd to My Family. Até para a semana. Até para a semana. I need it when I'm old.